Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Acabou nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções. Para você recordar aquele tempo feliz que passou, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Sempre é carnaval, você eterna mascarada que nos causa tanto mal. Só com músicas que enfocam a maior festa popular do mundo, hoje, nesta audição de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Na abertura, nós temos, em belíssimo arranjo, Rubem Pérez, o popular Pocho. Roberto Luna, com sua voz possante, cantando em adaptação do Haroldo Barbosa, a composição Sempre é Carnaval. Aracide Almeida, Dama do Encantado. Aracide Almeida, aqui com Pixinguinha e seus músicos, do musicólogo Ari Barroso, Camisa Amarela. Ainda com tema que fala da maior festa popular do mundo, ele, o rei da voz, Francisco Alves. Arranjo do Benedito Lacerda, o Chico Viola defende, do saudoso Aldo Cabral, Carnaval da Minha Vida. Disfarçados, ocultando seu calvário, se esforçando por sorrir. Este mundo é um cenário de um teatro variado, com seus dramas de afligir. Você teve a fortuna e de ouro foi seu berço, tendo o mundo a seus pés. A beleza que encanta faz dos homens seus escravos. Eles julgam uma santa sem saber quem você é. E sempre é carnaval. Vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar. E quando em seu disfarce, iludindo a toda gente, em sua face de inocente, todo ano é carnaval. Carnaval, você vive adorada, eterna mascarada, que oculta todo mal. E quando em seu disfarce, iludindo a toda gente, em sua face de inocente, todo ano é carnaval. E sempre é carnaval. Vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar. E quando em seu disfarce, iludindo a toda gente, em sua face de inocente, todo ano é carnaval. Carnaval, você vive adorada, eterna mascarada, que oculta todo mal. E quando é seu disfarce, iludindo a toda gente em sua face de inocente. Todo ano é carnaval. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a flores dela, oh, a flores dela. Convidei a voltar pra casa em minha companhia, exibiu-me um sorriso de ironia, desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom, o meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando num cordão com reco-reco na mão. Mais tarde encontrei num café, do Rapa, do Largo da Lapa, fulião de raça, bebendo o quinto copo de cachaça. Isto não é chalaça. Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira, oi, a jardineira. Me pediu ainda às 11 um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. E roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo, que perigo, mas não ligo. O meu pedaço me domina, me fascina, é leutal, por isso não levo a mal. Pegou a camisa amarela, botou fogo nela, gosto dele assim, com a sua brincadeira, e ele é pra mim, meu senhor do bom fim. Quarta-feira de cinzas amanhece, na cidade há um silêncio que parece que o próprio mundo se despovoou. Um toque de clarins além distante vai levando consigo agonizante o som do carnaval que já passou. E repete-se a cena de costume, tacos dispersos de lança perfume, serpentine confete pelo chão. É a máscara que a vida jogou fora, mostrando que a alegria foi-se embora, nos rastros da passagem da ilusão. Minha vida também durou 3 dias, alimentada pelas fantasias, recordações da minha vida inteira. Um retrato, uma flor, uma aliança, na maior festa da minha esperança, que também teve a sua quarta-feira. Pois diante o silêncio sepulcral dos despojos de mais um carnaval, confronto este cenário à minha dor. O que ontem pra mim foi iluminado, hoje são os restos mortais do passado, cinzas do carnaval do meu amor. Thank you. costume, cacos dispersos de lança perfume, serpentina e confete pelo chão. É a máscara que a vida jogou fora, mostrando que a alegria foi-se embora nos rastros da passagem da ilusão. Acabou nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções. Acorde sorrindo, você está ouvindo o Jardim, um coreto, a música e a saudade. Confete e serpentinas, coisas de um carnaval que passou e deixou aquele gostinho de quero mais. Ó, quanta saudade, diz a canção. Mas vamos nós com música. Do poetinha Vinícius de Moraes, saudoso Agostinho dos Santos. Em arranjo, do Enrico Simonetti, aquele que só usava meias vermelhas, Agostinho dos Santos defende a felicidade. Serginho Ricardo, que talento! Serginho Ricardo diz que todo morro não brincou quando o Zelão chorou, porque o seu barraco foi levado pela chuva. Vamos ouvi-lo nesta composição de sua autoria, com a sua assinatura, Zelão. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei, ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Falei baixo, por favor, pra que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não chorou, ninguém riu, ninguém brincou. chegou e era carnaval. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval. O fogo de um barracão só se cozinha ilusão. Restos que a feira deixou e ainda é pouco sol. Mas assim mesmo Zelão dizia sempre a sorrir, que um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Das coisas todas que a chuva levou, pedaços tristes do seu coração. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval. Acorde feliz, você está sintonizando um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP FM de São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto em 107,9. Churinho, vamos para o nosso intervalo e na volta aqui estarão e vão desfilar a banda do Corpo de Bombeiros, Maísa e titulares do ritmo.